¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, ouvintes! Boa noite para todos! Sejam bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Já estava ansioso que chegasse, que chegasse este momento para vos dar as boas-vindas para mais um fim de semana, claro está, na companhia da Rádio Antena Web e de mais um Friday Night que começa agora! Pois, muito bem, a passada semana foi uma semana muito intensa, com uma batida muito forte. Foram as novidades destes últimos tempos. Hoje fomos regressar à mítica década de 1990. Fomos trazer as músicas que na altura andavam nas pistas e que deixavam toda a gente... Bem, como é que eu posso dizer? Nem sei. Mas deixava toda a gente em delírio a dançar até às 3 da manhã com estas músicas. Algumas delas vou passar aqui hoje, nos próximos 120 minutos. E vamos iniciar a noite de hoje com grandes músicas. Por exemplo, com Ondina e o tema Into the Night. Vamos também ter pelo caminho os The Basic Elements com o tema The Promised Man e vamos acabar com Rock My Heart, tema The Other Way, quem não conhece. Grandes músicas para abrir mais uma noite de fim de semana na companhia da Rádio Antena Web. Venha a contagem, sejam bem-vindos a mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Dancing to the night, to the night. Dancing to the night, oh, oh, oh, I wanna dance into the light, to the light, dancing to the light, oh, oh. I had to tell you goodbye. So come along, come along, we got it going on. No, we never stop, until the break of dawn. But by the way, I gotta say, I never do a job unless I know I'm gonna get paid. That's why I stick to the cash flow. So when I gotta go, I always go with a hoe. So come and get some, come on, come and get some. But don't try to buy me, cause you know that I got a gun. So don't you ever try to fool me. Cause if you try to fool me, get away, it's not that easy. But anyway, I gotta step on it. Gotta go, gotta get, gotta go for it. Like a bird in a tree, fly easy. Catch the rhythm, it's the course of the melody. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Now bring that beat back, bring that beat back. The tom titty titty tom sonic drum pack. Left, right, stereo. So come on everybody get ready, cause here we go. Straight into just the melody. So come, come and get some, come, come follow me. Step by, move by, move. And then your stairs to the groove like 1, 2, 3, just in the place to be. Ready for action, down with the SOP. A new school leader of a dope crowd. I stand tall and proud, and if you like I scream loud. Yeah, that's the way it comes to me. On the microphone, static on the funky drums. With my chords and my question. Try to catch the rhythm, so give me a suggestion. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. That's the way you got to go. Now put your hands in the air when I say so. Dumb.

estamos de volta para mais uma sequência de 5 músicas. A primeira já foi, mas podem ficar tranquilos porque vem uma segunda com muito mais energia. Vamos ter músicas como, por exemplo, Tonight is the Night dos franceses Le Clique. E vamos depois ficar com mais uma grande música para acabar esta sequência de 5 músicas. Vamos ficar com os Master Boys, o tema I Got To Give Up. A música que vai fechar a segunda sequência, mas sabem qual é que vai abrir? A que vai abrir chama-se Captain, e é da Captain Jack. E é um espetáculo. Vai começar a tocar a partir de agora. Vem mais uma contagemzinha para a segunda sequência do Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, Captain Jack. Ayo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Run into the railroad track. Run along with Captain Jack. Run into the peace come back. Run along with Captain Jack. Military. flying high up through the sky. With you, I'm falling down back to the ground. If you tell me that you're leaving, if the sunrise in your heart, that you see you've got the truth. Your mind, the mystery of music will find a way around it. Get away. I got to give it up. I got to give it up. analysis, hurting statement, feel burned out to the ground. No more compromise at all, you bring me back around. Hearts burning everywhere, but I want to kill the flame in mind. The light in my field is up, can't have more of my time. Dreams of lifetime love seem good to you, but not to me. You say you love me all your life, this can't be cash, you see. Stay till break of dawn, kiss me, hug me on and on. You will see next day, I got to get away. I got to give it up. E já estamos de volta. Está quentinha a noite, não está? Pois, muito bem. Está uma noite muito quente e está a noite ideal para dançarmos à música dos... Aliás, ao som da música dos anos 90. Vamos começar mais uma sequência. É a terceira deste Friday Night. Neste dia 15, ou 14, aliás, de maio de 2011. Estamos a dar início então a mais um fim de semana. E eu quero que aproveitem, ou pelo menos que comecem, da melhor maneira. Vamos abrir esta sequência de 5 músicas. A terceira com Africa Bambaataa e o tema Feel the Vibe. Ainda para ouvir pelo caminho os Two Brothers on the 40 Dance Floor. O tema Dance With Me, para continuar a animar esta noite de sábado. Ainda para ouvir, para fechar mais uma grande música, lembram-se de Ice MC? Pois muito bem, é ele que vai fechar a terceira sequência de 5 músicas. Tudo do melhor aqui na Rádio Antena Web e em mais um Friday Night para o princípio deste fim de semana, que eu espero que seja em grande. Here we go! Here we go! Feel the vibe, everybody come alive! Feel the vibe, everybody come alive! Feel the vibe, everybody come alive. Feel the vibe, everybody come alive. We'll be right back.

this way we're living is reckless. Jealousy kills the people with envy. Lack of self-control, that could be the answer that you're going on to a lifestyle that you're going on. So go on with your bad self until you find your life on a shelf. Digging the deeper, trying to keep up. Most of the time, getting rich, but living large. You in charge for Mercedes Benz and credit cards. Rolling, big bucks you're holding. Things you wear are often stolen. Slow down, take a look at yourself. Be thankful for your health. shock and rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. Boom, diggy, diggy, diggy, bong, diggy, bong. Música essa do Ice MC, e aqui no estúdio é a pura da loucura. E agora atenção, porque vem aí a melhor sequência de todas, aquela que vai arrebentar com a pista. Vamos ficar, por exemplo, com La Bouche. Eu não resisto, só vos vou dizer o seguinte: La Bouche, You Won't Forget Me, Magic Affair, In the Middle of the Night, Alessia, Summer is Crazy, Amber, This is Your Night, e Undercover, Every Breath You Take. Palavras para quê? Venha a música! Friday Night. Tonight is the night, you're gonna get through this. I Light,

Chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, o tempo está a esgotar-se e só me restam minutos para mais 5 músicas. Mas mesmo assim, quero dizer-vos que valeu a pena estes 120 minutos que passei convosco. Curtimos aqui grandes sons, grandes músicas e para a semana só vos digo que há mais. Há mais, não sei se dos anos 90 ou se da atualidade, ou até se não for dos anos 80, não é? Não sei. Mas o que eu quero dizer é que para a semana vamos encontrar-nos para mergulharmos outra vez em energias positivas. Façam-me um favor, sejam felizes e oxalá que estas 2 horas de programa e estas músicas todas que ouvimos foram 25 ao todo, 5 sequências de 5 músicas. Eu espero de veras que ajudem a que comecem em grande o vosso fim de semana. Mais uma vez, sejam felizes, aproveitem ao máximo e podem aproveitar, por exemplo, ao máximo a vida ao som das próximas 5 músicas que vão começar numa sequência com Van Winter in Paradise e vão acabar com Splash. One more dream. Até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1.

stars belong to nowhere. You belong to me, belong to me. As love belongs to lovers, you belong to me, belong to me. As my heart belongs to you. If they do not treat us for love, guaranteed and that for sure. Boom, boom, up and down, love is all our own. Hey, belong to me. All my wishes coming real. I'd love to love my friend to G. Free, you belong to me. Thank you. of your heart is one more dream we are going through. You will always find me in one more dream. The stars in the sky, they look so real. You will always meet me in one more dream. One more dream we step into. You can run, you can hide. We'll be right back.